apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2 da Antena Web. Top 40 Brasil. Todos os sábados à 1 da tarde, o Canal 2 apresenta as 40 músicas mais rodadas no Brasil. Fique a par das novidades e dos maiores sucessos da atualidade deste país tropical. Do Brasil para o Mundo, Top 40 Brasil, aos sábados às 13 horas, no Canal 2 da Antena Web. Lembra-se das músicas que já não ouve, das noites passadas a ouvir a telefonia, das músicas que o fazem sonhar? Nós também. E por isso criamos Nostalgia, Som e Magia, um programa do Canal 2 da Antena Web que o fará recordar e voltar atrás no tempo para sonhar outra vez. Nostalgia, Som e Magia, um programa com a apresentação de Joana Santos entre as 22 horas e a meia-noite, no Canal 2 da Antena Web. Ao sábado à tarde no Canal 2, é tempo de trazer ao presente bonitas emoções do passado. K790, um programa em homenagem a este suporte de gravação que teve o seu apogeu nos anos 90. Recorde músicas e acontecimentos. Aqueles bonitos momentos da adolescência de muitos de nós. K790. Aos sábados, entre as 16h30 e as 17h, com Nuno Miguel, no Canal 2, na Antena Web. No Canal 2, abrem-se agora as portas da Catedral do Fado. Faço um grito do corpo todo me dói. Deixai-me chorar um pouco. Os grandes fados, os grandes fadistas. O momento em que o fadista, o poeta, a guitarra e a viola têm o seu tempo de antena. Catedral do Fado, com a apresentação de Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma Catedral do Fado, ou melhor, à primeira Catedral do Fado aqui no Canal 2 da sua rádio Antena Web. Já sabe que para nos aceder é em canal2.radioantenaweb.info e aos sábados e domingos, entre o meio-dia e o meio-dia e meia, tem sempre meia hora desta alma portuguesa. A Catedral do Fado abre as portas para você entrar e sentir-se mais perto deste tesouro português. Aqui passam todos os fadistas, passam as grandes representações da alma portuguesa. Contamos consigo para ouvir connosco estes 30 minutos de fado, esta dedicatória que fazemos ao grande tesouro português que temos. A guitarra, a viola, o poeta, o fadista e, sem dúvida, o amor do fado. É tudo isso o que compõe a nossa Catedral do Fado. Sinta-se à vontade e aproveite connosco toda a espiritualidade deste programa. Vamos começar com Leva-me aos Fados, na voz de Ana Moura. É isso que eu pretendo, levá-lo o mais próximo possível do fado. Depois ficamos com Carlos do Carmo, Fado dos Cheirinhos. Vamos sentir os cheirinhos do fado. E terminamos com um fado muito bonito, falo de Naufrágio, na voz de Amália Rodrigues. Três grandes fados para começar esta sua Catedral do Fado, que abre as portas ao sentimento português. desabafo, meu queixume na minha vida. Nada dá certo, mais um amor que de findar-me está tão perto. Leva-me aos lados onde eu sossego as desventuras do amor a que me entrego. Leva-me aos lados que eu vou perder-me nas velhas quadras que parecem conhecer-me. Dá-me um conselho, que o teu bom senso é o aconchego de que há tempos não dispenso. Caí de novo, mas quero erguer-me, olhar-me a um espelho e tentar reconhecer-me. Leva-me aos vagos onde eu sossego venturas do amor a que me entrego. Leva-me aos favos que eu vou perder-me nas velhas quadras que parecem conhecer-me. Cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Tua boca cheira a cravo e teu corpo a segurelha. Quando cheiro o teu cabelo, cheiro uma rosa vermelha. Tens um cheirinho hortelã na pimenta das palavras. Quando acordas de manhã, tens tempero de ervas paradas. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amar contigo do que das iscas com elas. Tens um cheiro a erva doce, mesmo na ponta dos dedos. E és já como se eu fosse um cravinho de segredos. Há um cheiro à madrugada, nas colinas dos teus seios. E uma amora perfumada, nos teus belos lábios cheios. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Teu colo cheira a maçã e até o nosso filho. Quando nascer amanhã, há de cheirar a tomilho. Porque me cheiras tão bem desde o dia em que te vi. No fundo sabes, meu bem, é porque cheiras a ti. Ai, que cheirinho tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Ai, que cheirinho, tem o lindo caldo verde que tu trazes nos teus olhos. Ai, que cheirinho, tem o alecrim da esperança que tu me atiras aos molhos. Ai, que cheirinho, tem as roupas de linho que tu estendes nas janelas. Ai, que cheirinho, gosto mais de amor contigo do que das iscas com elas. Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. Começámos assim esta nossa Catedral do Fado, ouvindo grandes representações, ouvindo grandes vozes e grandes fadistas. Vamos prosseguir, vamos ouvir muito mais. Ficamos agora com Cais do Cedré, na voz de Rodrigo. Depois, seguimos logo com Cavalo Russo, um fado bem bonito e bem conhecido. Seguimos logo também, e em terceiro lugar, para Rosa Enjeitada, um tema de Maria Teresa de Noronha, para você ouvir, escutar e sentir aqui na sua Catedral do Fado. O Cais do Cedré não é só bares de prostitutas, também é gente a lombar, caixas de peixe e de fruta. Não é só mão que passa na candonga do Japão, também é cais onde embarca quem busca no mar o pão. Ai, Cais do Sodré, ai, Cais do Sodré, mais vale parecer que ser o que é. Ai, Cais do Sodré, ai, Cais do Sodré, nem todo o sapato te serve no pé. Não é só rusga que vai e vem, também é gente que mora num lar que há muito ali tem.

vida triste e chorada, o teu destino que Deus rosa enjeita, rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu, tá pobrezinha, ainda vive uma ilusão, alguém que amava, em quem sonhava uma afeição, mas esse alguém por outro bem se apaixonou. Sem ficar sem ele que amei, que me enjeitou, rosa enjeita, sem mãe, sem pão, sem carnal, que vida triste e chorada, o teu destino te deu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Rosa humilde e perfumada, e afinal desventurada, quem és tu? Rosa enjeitada, uma mulher que sofreu. Grandes fados e grandes fadistas, esta catedral que abriu hoje as portas pela primeira vez, trouxe para si esta representação do nosso tesouro tão português. Já sabe que aos sábados e domingos, entre os 12 e os 12h30, aqui no Canal 2, a Catedral abre as portas a este tesouro, a esta alma portuguesa. A guitarra, a viola, o fadista, o poeta e, sobretudo, o amor ao fado. Esta catedral que teve todo o gosto em recebê-lo aqui hoje. Vamos terminar com dois grandes fatos de dois grandes fadistas. Vamos ficar com Loucura, na voz de Marisa, e terminamos com Roxinol da Ribeira, para ouvir na voz de Nuno Aguiar. Dois grandes fatos, dois grandes fadistas e duas grandes representações. Fique por aí, escute e sinta, porque a nossa catedral abre as portas para sentir este fato tão português. Voltamos amanhã, entre as 12 e as 12h30, para lhe trazer mais um pouco deste tesouro tão português. Contamos consigo nesta nossa catedral, que tem todo o gosto em abrir as portas para si. Venha então ter connosco, aqui, a esta nossa Catedral do Fado. Fique bem e até amanhã. Mas sabem escutar-me. não estivessem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Esta voz tão dolorida é culpa de todos vós. Bendita esta loucura de cantar e de sofrer. Chorei, chorei, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estiverem a meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Dava gosto ouvir cantar, eu sempre ouvi chamar o rouxinol da ribeira. Dava gosto ouvir cantar, eu sempre ouvi chamar o rouxinol da ribeira. Sua filha ainda garota, tão traquina, tão marota, a pequena Manuela. Certo dia se afastou e junto ao Tejo brincou, que ninguém mais soube dela. Certo dia se afastou e junto ao Tejo brincou, que ninguém mais soube dela. Hoje de negro vestida, chorando a filha perdida, dor sincera e verdadeira, ao mercado já tornou, mas a cantar não voltou o rouxinol da ribeira. Ao mercado já tornou, mas a cantar não voltou o rouxinol da ribeira.